gonna miss me by my talk. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. As cinco balas. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless. Ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. You're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, whoa. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine. Nobody gets Acesse targetw.com. Referência para o mundo. As cinco melhores pop hits. Target Radio. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa. W.com. Viva a referência para o mundo. Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. The biggest, best and most listened network. Por aqui Ricardo Borges e acompanhamos mais um Pop Hits. Agora com os 5 sons mais votados à tarde no portal da Target. Número 1, Imagine Dragons com Radioactive. Segunda colocação para Britney Spears e o som Ulala. O posto de número 3 é de Bruno Mars com Treasure. No quarto lugar, Anna Kendrick com Cups. E o quinto som mais votado na tarde foi Turn the Night Up com Enrique Iglesias. E agora é só votar e mudar tudo pra noite, baby. Acesse targetw.com e aproveite para se viciar na referência para o planeta. Pop Hit do Ouvinte. Bom, e na tarde, o Pop Hit do Ouvinte vem de São José do Vale do Rio Preto, Rio de Janeiro. Beijo carinhoso pra Bruna Veríssimo Barreto. Tudo benzinho por aí, Bruna? Bom, ela está a fim de curtir Daft Punk, and Pharrell Williams e o song Get Lucky. E logo mais à noite, a gente se encontra aqui na Target International. Fiquem todos com Deus. Bye, bye, baby. Like the legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Huh. feeling. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Internacional Target Radios, referência para o mundo.